selva de pedra, de concreto e aço. Selva de pedra, de concreto e aço. Selva de pedra, de concreto e aço. Selva de pedra, de concreto e aço. Selva de pedra, de concreto e aço. Moleque na rua, noite escura, preso entre os laços. Alguém que em breve logo vai se levantar, com promessa de estar de pé em cima do altar. É alguém que vai ouvir a voz do Criador e receber lá do alto o Espírito do Senhor, e quebrar as correntes que o inimigo acorrentou, e mergulhar nos braços de quem só te amou, e se livrar pra voar, conquistar o horizonte como a águia que voa bem alto por cima dos montes. Jogar pra bem longe as cartas do baralho, e se livrar dessa selva de pedra, de concreto e aço. Levantar do vale e ouça a voz do seu Criador. Moleque perdido, hoje o Cristo te encontrou. A glória é sobre ti, levanta e resplandece na selva de concreto, onde os ricos prevalecem. Selva de pedra, de concreto e aço. Descalço de bermuda e cobertor. Selva de pedra, de concreto e aço. Alguém escuta a voz do Cristo Redentor. Selva de pedra, de concreto e aço. Ó Senhor, salva esta vida. Selva de pedra, de concreto e aço. Da esquina maldita, droga que só alucina, te alucina. Da cidade a unção te atrai, pra perto, bem mais perto, para os braços do seu pai. A escada já tá posta, começa a subir. Sai do vale pra voar, da leste até os confins. Por cabeça e não cauda, por amor, pela graça, pra vencer a batalha com poder da palavra. Da selva de concreto e aço, ele te buscou pra ser canal de bênção nas mãos do Criador. Pode jogar pra bem longe as cartas do baralho, se livrar dessa selva de pedra, de concreto e aço. De concreto e aço. De concreto e aço. Sobreviver aqui na selva, ser feliz, amar a Deus acima de tudo e prosseguir. Deixar de ser réu, olhar sempre pro céu e escrever uma nova história em outro papel. Aonde está a força pra poder viver? Em Cristo está a força pra sobreviver e não se envolver. Se envolver pra quê? Deixar as mãos do Criador aqui guiar você. A terra é santa, meu amigo, tira o seu sapato, deixa a pedra, sai da selva de concreto e aço. De concreto e aço. De concreto e aço. Selva de pedra, de concreto e aço. Descalço de bermuda e cobertor. Selva de pedra, de concreto e aço. Alguém escuta a voz do Cristo Redentor. Selva de pedra, de concreto e aço. Ó Senhor, esta vida. Selva de pedra, de concreto e aço. Da esquina maldita, droga que só alucina, te alucina. Vixe, ó, aqueles edifícios ali, ó, a imagem linda e bela, mas aí não vai ficar pedra sobre pedra. É, da selva de concreto e aço. Selva de pedra, concreto e aço. Da selva de concreto e aço. Selva de pedra, concreto e aço. Da selva de concreto e aço. Selva de pedra, de concreto. Selva de pedra, de concreto e aço. Na selva de concreto e aço.